Se perguntar o que é o amor pra mim. Mas sei que o amor nasceu dentro de mim, me fez renascer, me fez despertar. Me disseram uma vez que o danado do amor pode ser fatal. Tô sem ter remédio pra curar. Me disseram também que o amor faz bem e que vence o mal. E até hoje ninguém conseguiu definir. A gente ama, brilha mais que o sol. É muita luz, é emoção, amor. Quando a gente ama, é clareando o ar, que vem abençoar o nosso amor. Quando a gente ama, brilha mais que o sol. O que é o amor pra mim? Não sei responder, não sei explicar, mas sei que o amor nasceu dentro de mim, me fez renascer, me fez despertar. Me disseram uma vez que o danado do amor pode ser fatal. Tô sem ter remédio pra curar. Disseram também que o amor faz bem e que vence o mal. E até hoje ninguém conseguiu definir o que é o amor. Quando a gente ama, brilha mais que o sol. É muita luz, é emoção, o amor. Quando a gente ama, é o clareando o ar, que vem abençoar o nosso amor. Quando a gente ama, brilha. Quando a gente ama, brilha. Muita luz. Quando a gente. Adão Garcia.